quando é preciso voltar. Ela é laranja com dourado, cabelo cacheado, o bem e o mal amado, mulher pecado, sempre com alguém ao lado, faz você se sentir culpado. Eu amo, é claro, revivendo o passado, não mais presente, mais pé no chão, ausente não, história do meu coração, nós dois sentados, desculpa que namorados, maluca, mas eu não era complicado. Bem, é primavera e me lembra outono, tem a pele bela e me tira o sono, sorriso de bom dia, ar de noite fria, e aí guria, eu te dizia, né? Você tem o brilho da lua nos olhos, malícia da rua no colo, por isso eu olho, meu Deus, saudade, já vi você indo embora, já me esqueci das horas, agora eu sou seu. Deixa eu regar essa flor de manhã, pra ver nascer o amor amanhã. Eu laquei tudo só pra te ver. Me perco no poder que existe em você. Hoje eu laquei tudo só pra te ver, pra te ter, pra te ter, pra te ter, pra te ter, pra te ter. Garota do mar, das águas de maio, me convence no olhar, me prende, eu não saio. Um verde água no toque, ela tem, provoque, ela vem sem mágoas, meu bem. Amo suas legendas, adoro desvendar o branco de sua renda. Fico fraco, a gente se complementa. De fato, tem uma vida inteira pra te entregar. Vem na ponta do pé, em frente ao espelho, sem que teu abraço reflita seu medo. Nossas noites não terminam, pela manhã espera. O sol só vai nascer quando abrir a janela. Minha flor, pra sempre eu sou seu, meu amor, todo meu amor, seu. Rainha da minha vida, ainda me faz te perder nunca mais, vai. Deixa eu regar essa flor de manhã, pra ver nascer o amor amanhã. Meu amor, amor. Hoje eu larguei tudo só pra te ver. Me perco no poder que existe em você. Hoje eu larguei tudo só pra te ver, pra te ter, pra te ter, pra te ter, pra te ter, pra te ter. Com você, só com você, pra sempre eu vou me sentir assim. Eu posso me sentir aqui, ao lado do teu ser. Porque com você, só com você, pra sempre eu vou me sentir assim. Eu posso me sentir aqui, ao lado do teu ser. Pra ver nascer o amor amanhã. Meu amor, amor. Hoje eu larguei tudo só pra te ver. Me perco no poder que existe em você. Hoje eu larguei tudo só pra te ver, pra te ter, pra te ter, pra te ter.